Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na sétima edição do podcast MMA Ganhador. Antes de começar o programa dessa semana, é sempre bom lembrar que você pode assinar de graça o nosso podcast via Android, iTunes e Podflix. Assinando, você passa a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então vamos ao que interessa, porque hoje o nosso convidado especial é o João Vitor Xavier, repórter do Super Lutas e colunista do Sexto Round. Ele vai nos ajudar a debater a bomba que acaba de explodir no mundo das lutas. Tudo bem, João? Tudo bem, Coutinho. Pra mim é um prazer aí estar podendo prestigiar teu podcast, principalmente numa semana especial, né, com essa notícia aí que acabou pegando, não todo mundo de surpresa, né, mas acabou caindo como uma bomba, como você falou. Vamos lá que tem muito assunto pra gente debater hoje. Hoje, né? Exatamente. Seja bem-vindo, João. E é claro, para explicar o nosso amigo que está ouvindo o podcast, o assunto principal da semana é a bomba de que é oficial. Conor McGregor e Floyd Mayweather vão se enfrentar em uma super luta antológica no boxe. Essa luta vai acontecer no dia 26 de agosto em Las Vegas. João, qual sua primeira reação a essa notícia? Depois de tanta especulação, né, se tornou real. Agora nós temos a certeza de que nós veremos os dois maiores nomes do mundo das lutas atualmente frente a frente em um ringue, né? É, Coutinho, a primeira impressão que ficou é que os dois fizeram as negociações de forma muito profissional, né? O que nem sempre foi o caso pro McGregor e principalmente pro Mayweather, né? A gente lembra, quem gosta de boxe, lembra alguns anos, a novela que foi pra ele acertar uma luta com o Manny Pacquiao, que na época era o grande nome do boxe junto com o próprio Mayweather, e agora foi feito de forma muito discreta, muito profissional, né? Pouca gente falando sobre o assunto, todo mundo mantendo o seu lado bem protegido, e acabou sendo ótimo pros dois lados. Acho que vai ser uma luta que vai trazer os holofotes do mundo todo pros esportes de combate. Eu acho que nem só o mundo dos esportes, eu acho que todo mundo vai querer ver essa luta. Eu acho que no final das contas vai ser bom pro MMA também. Muita gente tem reclamado, né, Coutinho? Eu acho que aí também você pode dar a tua opinião sobre isso. Muita gente tem falado que é um serviço pro esporte, colocar um lutador com zero experiência no boxe profissional contra um dos maiores pugilistas da história, mas pra mim, assim, acho que pro MMA vai ser muito bom, né? É, sem dúvida. Eu acho que talvez essas críticas delas foram maiores da parte do boxe, né? A gente já ouviu o Oscar De La Hoya e o Roy Jones Jr., né, que são dois ícones do boxe, comentando que talvez essa super luta possa acabar machucando a imagem do boxe. Porque se a gente parar pra pensar, pro Conor McGregor, ele entrar no mundo do boxe é algo simplesmente extraordinário. Mas pra um fã de boxe, aquele fã hardcore do boxe, ver um cara que é campeão do UFC, que normalmente quem gosta muito de boxe não é tão fã assim de UFC, mas ver o cara chegando assim, já enfrentando Floyd Mayweather, que é o maior nome da sua era, um dos maiores de todos os tempos, é um pouco complicado. E eu acho que quando eles falam machucar a imagem do boxe, eu acho que eles falam no sentido que, se a gente parar pra pensar, essa é uma luta de boxe que vai ser vista por muita gente. Eu não sei se chega a quebrar o recorde da luta entre o Floyd Mayweather e o Manny Pacquiao em venda de pay-per-view. Eu acho que se não quebrar, vai chegar muito perto. Eu acho que quebra porque vai pegar o pessoal que gosta de boxe, né? Que provavelmente odeia o Mayweather, né? Porque ele é um personagem muito controverso. E vai pegar também o pessoal que gosta de MMA, né? Que compra exclusivamente pay-per-view de MMA. Então eu acho que tem tudo pra quebrar também. E uma outra coisa, Coutinho, que você falou é das críticas do Oscar De La Hoya, mas é bom lembrar também que o Oscar De La Hoya, ele tem interesse investido em fazer essas críticas pelo seguinte, né? Ele é promotor de lutas hoje em dia. Ele acabou também de casar, talvez, a luta mais relevante do boxe hoje, peso por peso, né? São dois dos maiores nomes do esporte na atualidade, que é o Canelo Álvares e o GGG, o Gennady Golovkin. Sim. E essa luta vai acontecer em setembro. Menos de um mês depois, a luta acontece no dia 16 de setembro, enquanto a luta do Mayweather contra o McGregor vai ser no dia 26 de agosto. Então, ele fica ali naquela questão que ele pode se machucar com isso, né? Porque são 50, 60 dólares o pay-per-view, não é barato. Então, o fã de boxe pode se ver ver obrigado a escolher entre um dos dois e pode não escolher a luta entre o Canelo e o Golovkin, né? Então eu acho que ele tem um interesse investido também nessa crítica, mas, né, eu acho que tem assim, do lado dele até que até válido, né, como boxeador e como representante do boxe. Sem dúvida. Mas será que por outro lado também não tem uma coisa assim, quando a gente pensa em boxe, aquela luta de 12 rounds com muitas reviravoltas e tudo mais? É porque na teoria, essa luta entre o Conor McGregor e o Floyd Mayweather, se acontecer, não exatamente o esperado, mas se acontecer o que tá no papel, né, a gente tá falando de um cara que nunca lutou no boxe profissional, que é o McGregor, contra o maior, um dos maiores de todos os tempos, que é o Floyd Mayweather. No papel, o correto é essa luta acabar em 15 segundos com o nocaute do Mayweather. A gente sabe que é muito difícil prever o que pode acontecer na luta, mas eu acho que talvez quando eles falam em machucar a imagem do boxe, é nesse sentido, tipo, aquilo, isso não é, não trata-se de uma luta de boxe, é mais um entretenimento. É um show, né, é um evento, exatamente, eu concordo contigo. Um show que tá sendo executado ali no palco do boxe, eu acho que eles falam mais ou menos nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma, não vai deixar de ser uma atração especial pros fãs de lutas, pro mundo dos esportes, eu acho que vai atrair olhares do mundo inteiro, vai ser uma super luta antológica, eu jamais esperei na minha vida presenciar uma luta desse tipo. É um sentimento interessante, né, não sei se você concorda comigo, a gente tá prestes a ver aí o maior nome da atualidade, né, do UFC, que é o Conor McGregor, e o Floyd Mayweather, que é um ícone, o cara tava aposentado com 49 lutas e 49 vitórias, e vai fazer luta de número 50, logo com um cara que não é nem um boxeador, é simplesmente um astro. É um negócio especial que a gente tá diante, né, ô João? É difícil até mensurar, assim, porque é uma coisa sem precedente, né? A gente já teve muitos boxeadores em fim de carreira que tentaram a sorte no MMA, no UFC a gente teve o James Toney, que foi campeão peso pesado, lutou contra o Randy Couture e, claro, não se deu bem. Fez o caminho inverso, né? Ele fez o caminho inverso. É, exatamente. Tem o Ray Mercer, que lutou MMA também e nocauteou, chegou a nocautear o Tim Silva, que já foi campeão do UFC também, na categoria entre os pesados. Só que um lutador de MMA, campeão do UFC, no auge da sua força física, da sua técnica, ele largar uma carreira no MMA, mesmo que temporariamente, pra chegar no boxe e lutar contra um dos caras, como você falou, de maior nome na história do boxe, é uma coisa sem precedentes. Acho que vão ser dois meses, assim, bastante interessantes, assim, o build-up da luta vai ser muito bacana de ver como as coisas vão se desenrolar, né? E eu tô animado também, eu acho que vai ser muito bacana de acompanhar, de presenciar esse momento, é um momento especial, histórico, com certeza, mas, assim, eu vejo com um pouco de parcimônia com relação ao que a luta vai oferecer como entretenimento, né? Eu não acho que vai ser uma luta cheia de reviravoltas, uma coisa assim, uma luta antológica. Eu acho que o fato dos dois terem acordado em lutar entre si e o que isso se desenrola, como várias coletivas onde o pau vai comer, vai ter bastante entretenimento, vai ser animado, vai ser bacana de ver, vai ser engraçado, você vai gostar. Eu vou gostar de ver uma coletiva do Conor McGregor com o Floyd Mayweather, as encaradas. Isso faz parte do show. Agora, a luta em si, eu não acho que vai ser muito excitante, muito animada, não. Eu concordo com você. Acho que é uma daquelas situações onde, não sei se você já ouviu essa frase, mas tem muita gente que diz que o melhor da festa é esperar por ela. É, exatamente. E a luta contra o Manny Pacquiao do Floyd Mayweather foi um pouco assim também, né? Sim, exatamente. E o Manny Pacquiao, que é um cara super tranquilo, em termos de promoção, ele passa longe do Conor McGregor. O McGregor com o Mayweather, eu acho que talvez essa luta só não seja tão espetacularmente promovida. Ela vai ser, mas talvez ela não seja tão mais, porque é um espaço curto de tempo. É, exatamente, ô Coutinho. Mas isso aí tem dois lados. O fato da luta ter pouco mais de 2 meses aí, significa que a promoção nesse período de tempo, ela tem que ser bastante agressiva, né? Então a gente vai ver muita coisa nesse tempo. E vai ser interessante, né? Porque eu tomo como exemplo a luta, o ano passado, quando o McGregor enfrentou o Nate Diaz, eles tiveram 10 ou 11 dias. Enfim, esse período de tempo, né? Pra promover a luta e fizeram as coisas de forma improvisada, enfim. Mas foi bastante bacana e foi engraçado, né? Teve duas ou três coletivas, né? Eles conseguiram, teve a pesagem, teve muitos momentos de choque ali entre as duas personalidades que ficaram pra história, assim. Tem coisas ali que os dois falam, que são frases aí que o fã de MMA vai lembrar pra sempre. Então acho que a tendência é que seja assim também nesse período de tempo. Eu confesso que eu fico curioso, João, pra ver como vão ser aqueles eventos promocionais, por exemplo, coletiva de imprensa. A gente já viu nos eventos de boxe, principalmente aqueles promovidos pela Mayweather Promotions, que é uma coisa completamente diferente, né? A gente, quando vai cobrir um evento de UFC, a imprensa pode fazer pergunta. E no evento de boxe, a imprensa muitas muitas vezes nem faz pergunta, simplesmente os treinadores sobem lá, fazem a sua promoção, falam dos atletas, aí o lutador vai lá, fala um pouquinho e sai. Pode ser um pouco diferente, né? Eu até acho que o McGregor, ele vai encontrar uma forma de colocar fogo ali no circo, né? Porque senão não seria ele. Mas eu acho que dá pra esperar algo parecido com o que sempre foi no boxe, né? Pelo menos nesse aspecto, em relação à coletiva de imprensa e tudo mais. Tudo indica, a gente tá conversando aqui quando a luta acabou de ser confirmada, né? Tudo indica que tudo vai ser feito nos moldes do boxe, né? Então eu não sei nem se vai ter a logo do UFC, vai estar na promoção. A gente não tem essas informações ainda. Então, assim, a expectativa é que seja tudo mesmo nos moldes do boxe, né? Mas o Conor McGregor com certeza vai, como você falou, ele vai arranjar um jeito de fazer o dele, né? De fazer a promoção dele. Até porque eu acho que ele vai lutar também no UFC depois dessa luta, né? Eu acho que dá tempo dele lutar pelo UFC. E o próprio Dana White falou recentemente, falou agora há pouco, né? Depois da oficialização da luta, que a ideia é que ele lute no final do ano pelo UFC. Então ele tem que... Gente, será? Eu não consigo imaginar sinceramente Conor voltando depois dessa super luta, não. É, mas eu acho... É porque você também tem que pensar o seguinte, ô Coutinho. Assim, pelo menos é a minha impressão. Eu não acho que o UFC liberaria, só pro ouvinte entender, o Conor McGregor e todos os atletas que assinam contratos com o UFC, há uma exclusividade do UFC em explorar qualquer tipo de ação do lutador, né? Ou seja, se o lutador vai lutar no evento de kickboxing, no UFC, obviamente, eles têm mais leniência com relação a grappling, em torneios de jiu-jitsu, torneios de wrestling, eles liberam os lutadores, mas tudo é do UFC, né, Coutinho? Você sabe disso. Sim, sim, claro. E o Conor McGregor também, pra lutar boxe, ele precisa da permissão do UFC. Então, eu imagino que o UFC, pra ter dado essa permissão ao Conor McGregor de sair do MMA pra lutar boxe, eu imagino que em contrapartida o Conor McGregor deve ter se comprometido a lutar pelo UFC novamente. É, pode ser. É, não sei se vai ser esse ano ainda, né? Mas assim, eu acho que nós vamos ver o Conor McGregor no UFC novamente, mesmo depois dessa luta. Agora, se ele ganha, né, acontece um milagre, né? Porque eu acho que você concorda comigo que uma vitória do Conor McGregor sobre o Floyd Mayweather no boxe seria um milagre. Sim, sem dúvida. É, seria mais do que o Leicester campeão inglês de futebol, mais do que a Grécia campeã europeia de futebol, mais que a Holly Holm ganhando da Ronda Rousey. Mó zebra da história, facilmente. Exatamente. E então, assim, se ele ganha, a história é outra, né? Pode ter uma revanche, e aí vai. Tem um monte de coisas que podem acontecer a partir daí, mas se acontecer de acordo com o script, como você falou, eu imagino que ele vai voltar ao UFC. Não sei se no final do ano, como o Dana White disse agora, a Sports Center, né, da ESPN americana, mas que vai voltar, eu acho que vai voltar, é. Foi bom ele ter falado, né, porque um tempo atrás, ele mesmo admitiu, ele falou: eu acho difícil um cara como o Conor, depois de ganhar uma bolsa, que possivelmente vai ser de 75 milhões de dólares, voltar pro UFC pra ganhar por volta de 20 milhões. É complicado, mas realmente faz sentido. Se houver alguma cláusula no contrato de que ele é obrigado a voltar, é óbvio que essa cláusula também haveria uma multa. E o Conor vai estar tão rico que ele pagaria tranquilamente. Mas eu espero que ele volte, porque eu acho que o lugar dele é no UFC mesmo e ele ainda tem muito a fazer no UFC. Mas a gente só vai saber disso no futuro. Agora falando, já que eu puxei um pouquinho o assunto aí dos ganhos, né? Os primeiros números que a gente tem, que foram até anunciados pelo Dana White, dão conta de que o Conor receberia como bolsa pra essa luta 75 milhões de dólares. E o Floyd, me corrija se eu não tiver certo, mas seria 125 milhões de dólares, né? Mais ou menos isso? É, eu imagino que sim. Aquela coisa que o Dana White falou algumas semanas de colocar o Conor McGregor em pé de igualdade com o Floyd Mayweather é ilusório, né? O Floyd Mayweather, ele tem uma carreira muito sólida no boxe, ele é dono do maior pay-per-view da história do boxe, ele já ganha salários de 10 dígitos há anos, então assim era óbvio que ele ganharia mais, mas eu acho que ficou bastante de bom tamanho pro Conor McGregor, porque foi uma divisão, claro, não foi igual, mas bastante justa pra ele, achei até boa pra ele, sinceramente, eu acho que... Não tem do que reclamar, né? É, exatamente, e eu acho que isso aí, se eu não me engano, não inclui os pontos de pay-per-view, né? Então assim, isso aí pode chegar a 100 milhões tranquilamente, né? É um absurdo, né? Uma quantidade de dinheiro que vai gerar que é absurda, né? É inacreditável, né? Às vezes eu até me pego imaginando, tentando avaliar quais aspectos fazem o boxe ganhar tanto dinheiro, né? Porque é inacreditável o quanto de dinheiro que é movimentado pelo boxe. Existem algumas explicações, né? As casas de apostas, por exemplo, são uma delas que gera muito dinheiro. É, o boxe, ele é muito forte nos Estados Unidos ainda, como ele ainda é tido como o principal esporte de combate, né? Nos Estados Unidos, as pessoas, quando tem grandes eventos, as pessoas se reúnem. Eu acho que a diferença de tempo entre os eventos, por exemplo, nós tivemos um grande evento agora, que foi Júlio César Chaves Júnior contra o Canelo. Foi agora em maio ou abril, se não me engano. Aí nós vamos ter em agosto o Conor McGregor quanto o Floyd Mayweather. Em setembro, o Golovkin não sabe. Então, acho que a diferença de tempo entre os eventos faz com que um evento de boxe seja muito mais especial que um pay-per-view do UFC, por exemplo. Tem, né? O Pacquiao também. O Pacquiao vai enfrentar o... Pacquiao vai enfrentar o Jeff Horn. Assim, né? Jeff Horn, isso. Dia 2 de julho. Mas aí é uma luta que é mais lá pro pessoal do outro lado do mundo, se eu não me engano. Porque o Jeff Horn é australiano e a luta vai ser por lá também, se eu não me engano. Eu não sei se vai ser na Austrália, mas vai ser ali na Ásia, Oceania. Então, assim, é mais pra galera de lá. Mas, assim, falando dos Estados Unidos, eu acho que a diferença de tempo entre os grandes eventos, né? Eu acho que ajuda também a pessoa a ficar esperando. Ah, daqui a 2 ou 3 meses vai ter aquele grande evento. Ah, eu vou comprar de qualquer forma. Então, assim, eu acho que isso também ajuda. Mas, por outro lado, é uma estratégia do UFC, né? Fazer sempre 12 ou 13 pay-per-views por ano. Então, também dá certo, né? Até porque o plantel é muito grande, né? Tem que botar exatamente, todo mundo pra trabalhar. Exatamente. E o João, a gente já falou aí das chances, né? Acho que nós dois concordamos que o Floyd Mayweather é o favorito pra essa luta, obviamente. A gente não precisa nem explicar o porquê, mas segundo as casas de apostas, só pra contar pra galera os odds pra essa luta, segundo o Bodog, o Floyd Mayweather paga 1,12 pra cada R$1 investido. Isso significa que o máximo de lucro que você vai conseguir com o Floyd Mayweather é 12%. Se apostar R$1, você vai ter 1,12 de volta. Já o Conor McGregor, se você apostar R$1, você vai receber R$6 de volta. Então é um lucro de 500%, o que caracteriza um grande azarão. Eu acho que o Conor poderia até ser mais azarão do que isso. Você concorda? Eu concordo, Coutinho, mas nós temos algumas... Até queria falar sobre isso, porque tem algumas questões que são bacanas da gente debater, que é o fato do Floyd Mayweather não lutar desde 2015. O Floyd Mayweather tem 40 anos. Ele sempre contou muito com os reflexos. Ele tem uma técnica de defesa que é muito bacana. Ele usa o ombro também. E isso requer com certeza muito reflexo. A gente sabe que o Floyd Mayweather é uma pessoa, no seu âmbito pessoal, que gosta muito de festas, que gosta muito de curtir a vida, viajar o mundo. Ele veio aqui pro Rio de Janeiro para curtir as Olimpíadas e logo depois estava na Tailândia. Enfim, tá viajando o mundo, curtindo a vida de aposentado, realmente. Então, assim, eu acho que as odds estão mais ou menos de bom tamanho. Eu acho que realmente o Conor podia ser um pouco mais azarão pela diferença técnica de experiência também, porque o Floyd Mayweather tem horas e horas de luta profissional num ringue de 4 lados, com luvas de 10 onças, e o Conor McGregor não tem esse mesmo tipo de experiência. E também tem a questão do peso, né? O Dana White anunciou que o peso da luta vai ser quase 70 quilos, 69,8, que é mais ou menos o peso leve do UFC, né? Então acho que já é uma vantagem pro Conor, porque... Conor, né? Tá acostumado. Exatamente. O Mayweather, eu tava vendo no tweet do Jed Goodman, que é um cara muito bacana aí pra seguir a galera do UFC, MMA que curte. Ele reviu os pesos dos últimos adversários e o peso do Mayweather nas últimas lutas. Nas 6 ou 7 últimas lutas, se eu não me engano, só o Miguel Cotto pesou 154 libras, que seria ali 69 ponto alguma coisa. Do Miguel Cotto em diante, foi só o pessoal de 150, 151 libras, 147 libras. E ele mesmo, mais pesado que ele pesou numa pesagem oficial, foi 151 libras, que aí eu não saberia te dizer quanto é, mas deve ser 67 quilos e pouco. Então, eu acho que nesse tipo de... Nessas categorias de peso, qualquer quilo faz muita diferença, né? E com certeza o Conor McGregor vai pesar 69,8 no dia da pesagem, mas na luta vai estar muito maior, né? Ele tem um ganho de peso, uma recuperação de peso que é bastante impressionante. É só ver no UFC 205 que ele pesou 155 libras, estava enorme, parecia um peso meio médio em relação ao Ed Álvares, né? Isso sem contar que o Conor, ele além de ser um cara que ganha peso muito facilmente, é um cara que fica muito forte, ele tem uma envergadura muito maior do que a do Floyd Mayweather. Eu não vi o número exatamente, era até bom a gente ver pra não estar falando besteira, mas a envergadura do Conor, ela é maior do que a do Mayweather, então isso também conta. É claro que na hora da luta a gente acaba focando em outros aspectos, né? Nem sempre o cara ser comprido é algo que pesa a favor, mas ainda assim é mais um ponto a favor do Conor aí. Até na hora de promover o McGregor, o Dana White usou isso a favor dele, entre tantas outras coisas, como você já adiantou também. Até porque o Conor também vai ser muito trabalhado agora, né? Porque uma coisa já é simples: pro público do MMA, comprovar e convencer o público de MMA que o Conor tem chances de vencer o Mayweather é muito mais fácil do que convencer o público do boxe, porque a gente já viu, a gente que acompanha muito mais MMA do que boxe, a gente já viu do que o Conor é capaz. É claro que é um outro mundo, mas eu acho que pesa um pouquinho daquele, vocês duvidaram do cara a trajetória inteira e o cara sempre provou que você estava errado. Então, ele chegar no boxe e fazer um operar um milagre, eu acho que é mais fácil convencer o público de MMA, e esse trabalho vai ser feito favorito, sem dúvida nenhuma. Talvez até pelas últimas declarações do Dana White, dizendo que o Conor é o melhor peso-peso do mundo, que ele é o número um do planeta atualmente. De repente, isso já é uma forma de promovê-lo de tal forma. O que você acha? Eu acho que você tá certo. Só pra ilustrar o que você falou da questão da envergadura, a diferença é de 5 centímetros. O Conor tem 1,88 de envergadura contra 1,83 do Floyd Mayweather. Não é tanto, mas faz diferença. 5 centímetros faz diferença, né? Sem dúvida, faz uma diferença tamanha. E em relação ao que você falou da promoção em cima do McGregor, é interessante notar que muita gente nem sabe se vai ser boxe, vai ser MMA. Eu recebi 3 mensagens de amigos que tem um interesse, assim, digamos assim, periférico em MMA, perguntando, sinceramente, vai ser no boxe ou MMA? Vai ser no boxe. Ah, tá, então o Conor McGregor não tem chance, mas se fosse no MMA, vai ficar sempre aquela dúvida. Eu acho que uma derrota acachapante do Conor McGregor contra o Floyd Mayweather também não acho que acabe com a imagem do irlandês, porque não é o esporte dele, né? Ainda mais vai ficar bem claro, que eu acho que ele quer deixar bem claro, é que se o Floyd Mayweather lutasse MMA, a história seria completamente diferente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que um dos pontos altos, algo que me deixa ainda mais encantado com essa super luta, de uma forma assim completamente focada no entretenimento, é o culhão do Conor, cara. Porque se a gente parar pra pensar, só do cara se aventurar no mundo onde o Floyd Mayweather é rei, pisar no ringue contra um cara que é considerado um dos maiores de todos os tempos, é de um culhão enorme. É o tipo de coisa que o Mayweather, eu acho que preço nenhum ele jamais faria na MMA. Por mais que você pagasse o que fosse, eu acho que ele jamais aceitaria lutar MMA, principalmente porque não é o mundo dele. Eu acho que ele não tem isso. Mostra um pouco da tamanho da confiança do Conor McGregor nas suas habilidades. Às vezes a gente até acha que tem uma ideia que ele tá delirando, que ele tá falando demais e tudo mais, mas não, é aquela coisa até meio que motivacional, né? O primeiro passo pra você conseguir alcançar alguma coisa é você acreditar, e ele acredita em tudo aquilo que ele se propõe. Eu acho que isso é um ponto fortíssimo. Então, independente do resultado, perdendo por nocaute ou de qualquer, enfim, qualquer outra forma, com um golpe na cabeça, na barriga, ou porque ficou cansado, desistindo, jogando a toalha, enfim, só dele chegar lá e suar o gongo pra luta começar, eu acho que já é um feito respeitável da história do McGregor. É, eu acho, Coutinho, eu concordo com o que você disse, mas eu acho que o que mais me impressiona, mais do que o que você falou, é o fato de ele, como personagem de um universo, que é o universo do MMA, ele conseguiu transcender pra outro universo, que é o universo do boxe. Ele estourou a bolha do MMA, estourou a bolha do boxe e virou mainstream, né? Aquela coisa assim, conhecido de todo mundo hoje conhece que é o Conor McGregor. Eu acho que o que é mais impressionante é como ele, enquanto personagem, né, conseguiu se colocar numa posição em que um cara que não tem experiência nenhuma no boxe profissional vai fazer uma luta contra um dos maiores lutadores da história, um cara que tem 49 lutas e nenhuma derrota, e vai ser a luta mais vendida da história do boxe, pra mim, né? Eu acho que vai bater os recordes, mesmo que não bata, vai ficar perto. Então, assim, o que mais me impressiona é como ele conseguiu se colocar numa posição em que não era absurdo você falar numa luta contra o Mayweather, porque eu acho que essa luta começou a ser pensada logo depois da vitória do Conor contra o Eddie Alvarez, e no começo era um absurdo pensar, né, no Conor McGregor como um cara que motivasse o Floyd Mayweather a sair da aposentadoria. E aos poucos as coisas foram acontecendo, ele foi ficando cada vez mais influente nas mídias sociais, que eu também acho importante. Não, o crescimento do Conor é algo extraordinário. Foi sendo eleito em listas de mais rico, de mais relevante, de mais isso, de mais aquilo, as pessoas mais influentes do mundo, entrou na lista da Time, que é uma coisa que só tem político, pessoas relevantes em âmbitos muito mais importantes e relevantes do que o esporte. Ele conseguiu quebrar essa barreira também, e aí ele se tornou uma pessoa com a qual o Floyd Mayweather poderia lutar, uma personalidade, né, porque o Floyd Mayweather, eu acho que ele não tá mais interessado em mérito esportivo, em relevância esportiva, ele quer ganhar o dinheiro dele, né, e o Conor McGregor hoje, ele daria mais dinheiro ao Floyd Mayweather do que qualquer outro boxeador em atividade, incluindo o Manny Pacquiao. Então, assim, eu acho que começou, aí virou uma questão de um precisava do outro. Tá interessante você falar isso, João, essa pergunta que eu ia te fazer. Os dois são notórios, né, cada um em seu mundo, mas os dois são, no mundo das lutas, são dois grandes nomes. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem escolheu quem? Foi o Mayweather que escolheu o Conor pra ser aquele cara, o número 50 e tudo mais? Ou foi o Conor que escolheu, não, eu quero você, eu quero o melhor, eu quero o cara do boxe, eu quero ganhar dinheiro, então é você que eu vou enfrentar. Acabou que juntou os dois, né, que cada um contribui pro interesse do outro. Mas dá pra dizer que alguém mexeu melhor os pauzinhos pra coisa funcionar? O Conor, por exemplo, quando esse assunto todo começou, ele falou: o Mayweather precisa mais de mim do que eu preciso dele. O que que você acha em relação a isso? Você acha que alguém, um dos dois, conseguiu mexer o pauzinho mais do que o outro pra luta acontecer? UFC? Existe alguém que precisa mais do outro nesse momento? Olha, eu acho que sem dúvida quem fez mais pra essa luta acontecer foi o Conor McGregor, porque o Conor McGregor, ele identificou no Floyd Mayweather uma oportunidade de ganhar um salário, uma bolsa, que ele não ganharia no MMA de jeito nenhum. Nem se ele lutasse, vamos dizer, com um peso pesado, com um campeão peso pesado. Ele não faria o que ele vai fazer, ele não ganharia o que ele vai ganhar contra o Floyd Mayweather. Então ele começou a trabalhar fora também do octógono, como dentro, tanto dentro como fora, mas muito mais fora do octógono, para se tornar um personagem interessante, que valesse a pena o Floyd Mayweather sair da aposentadoria e enfrentar. E quando o Floyd Mayweather identificou esse potencial no Conor McGregor, você vê claramente, se a gente for pensar nos últimos meses o que foi acontecendo, as coisas como foram se desenrolando, primeiro o Conor McGregor começou a provocar o Floyd Mayweather, e o Floyd Mayweather ignorava. Mas aí, aquilo que eu falei antes, as coisas foram acontecendo na vida do McGregor, ele foi sendo eleito isso, aquilo, foi tendo tantos milhões de seguidores no Instagram, tantos milhões no Twitter, papapá, papapá. E aí o Floyd Mayweather identificou nele um potencial pra ser uma luta que lhe daria o salário que o fizesse sair da aposentadoria, que é um salário de mais de 100 milhões. Ele falou esse número claramente. E pra mim a luta foi fechada, tava fechada quando o Floyd Mayweather anunciou oficialmente que tava saindo da aposentadoria, porque teve isso. Ele avisou através das mídias sociais que tava saindo da aposentadoria especialmente pra enfrentar o McGregor. Se o McGregor quiser, vai enfrentá-lo. Se não, não vai enfrentá-lo. O que isso quis dizer? Ele colocou pressão pra acertar um acordo que fosse menos de 50-50, fosse 60 ou 65, 70, 30, 65, 45, enfim, 65 a 35, 60 a 40, enfim. E acabou acontecendo da forma como o Floyd Mayweather quis, e eu acho que o Floyd escolheu o Conor McGregor, mas o Conor McGregor se colocou, tem o mérito de ter se colocado, digamos assim, entre aspas, à altura do Floyd Mayweather, né? Em evidência pra... Em evidência o suficiente pra ser notado pelo Floyd Mayweather, né? Então acho que os dois meio que se escolheram, né? Se a gente olhar por esse lado. João, queria te agradecer. Obrigado pela participação nessa nossa edição mais do que especial do podcast MMA Ganhador. O podcast é MMA Ganhador, mas como estamos falando de Conor McGregor contra Floyd Mayweather, é um confronto aí que transcende todas as artes marciais. Obrigado pela sua participação, contribuiu muito. Esperamos você aqui em breve novamente. Vende seu peixe aí, pede pra galera te acompanhar no seu trabalho também lá no sexto round no Super Luta, João. Obrigado, Coutinho, pela oportunidade aí. Queria mandar um abraço pra você e pedir a galera que acesse o Super Lutas, né, superlutas.com.br, eu sou repórter lá, a gente tem as notícias bem quentinhas, né, do dia a dia do MMA e do boxe também, agora com o McGregor e Mayweather. No sexto round eu sou colunista também, toda semana tem um texto meu, lá no site capitaneado pelo Renato Rebelo e com a galera toda lá. Um abraço, Coutinho, muito obrigado aí pela oportunidade novamente, e um abraço ao ouvinte do podcast MMA Ganhador. Tá certo, valeu, João. E essa foi a 7ª edição do podcast MMA Ganhador, eu espero que vocês tenham gostado, e eu volto na semana que vem com novos convidados para falar sobre o melhor do mundo das lutas. Até lá!